do Senhor vai transbordar na tua vida por todo lado. E aí você não pode se conter. Cante comigo, diga. Onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos a minha entrada e a minha saída. Pois sobre mim há uma promessa, então levante as mãos, vai. Prosperarei, transbordarei os meus celeiros. Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, pois sobre mim, levante a sua mão e cante. Prosperarei. Isso, é agora, é agora. Para a esquerda, minha frente. Direita. Para a esquerda, minha frente. Girando, girando. Por todo lado, oh, sou abençoado. Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado. Quem é abençoado aqui nesse lugar? Comigo, vai. Por onde eu for, cante. Por onde eu for a tua bênção, e onde eu colocar as minhas mãos, a minha entrada e a minha saída. Pois sobre mim, só se você quer, levante a mão. Pois isso, transboa. E os meus celeiros fartamente, a minha casa terá sempre. Onde eu puser a planta dos meus pés, pois sobre mim, levante a tua mão, Senhor, vai! Prosperarei, direita, para a direita, para a esquerda, a minha frente. Direita, para a esquerda, a minha frente. Eu sou livre. Eu posso gritar. Eu sou livre. Eu posso pular. Pular, pular, pular. Pisa, pisa. Querido, então levante a tua mão, vai. Escolhe alguém, vira pro lado do teu irmão e diga assim pra ele, ó. Prosperarás, transbor. Isso, prosper, yeah. Agora sobre a tua vida, chama pra você, vai. Prosper, chama pra você, vai. Transbor. Isso. Prosper, yeah. Direita, direita. Para a direita. Direita. Para a esquerda. A minha frente. Girando, girando. Por todo lado, sou abençoado. palavra. Então aplauda bem forte.